Panorama Agrícola para 4 de novembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nesta sexta-feira de lua crescente, 4 de novembro, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado do programa hoje é: amor com amor se paga. Na dica de hoje, um cochilo depois do almoço. Alimento e Companhia, alimentos à base de peixe, uma entrevista com um chefe de cozinha. E no boletim do Santa Catarina Rural, nós vamos falar sobre estradas rurais. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, se possível, cochile depois do almoço. Dependendo do caso, 20 minutos são suficientes para renovar as energias, melhorar o coração e aumentar a concentração para o segundo tempo do seu trabalho. É hora das notícias. O Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, lançado recentemente em Lages, é composto pelos projetos de Pecuária de Corte da Serra Catarinense, Campos Naturais do Planalto Serrano e Melhoria da Fertilidade Padrão Racial do Rebanho Bovino do Planalto Sul Catarinense. Os projetos pretendem melhorar indicadores técnicos por meio do aumento da taxa de natalidade, redução da idade de abate e melhoria da produtividade e da eficiência dos campos nativos. São beneficiários do programa agropecuaristas que desejem acessar recursos do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, do Governo Federal. Esse programa de desenvolvimento da pecuária de corte está colocando à disposição do pecuarista aqui em Santa Catarina até 80 milhões de reais para financiamento para esses projetos de desenvolvimento da pecuária de corte. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Panorama Agrícola conversa hoje com o chefe de cozinha internacional Peterson Miranda, de Uruçanga, que tem ministrado cursos de culinária à base de peixe para a EPAG. Qual o objetivo desses cursos, Peterson? Eu fui selecionado junto com a EPAG, para mostrar para o pessoal que não só de peixe frito, né, na nossa região, principalmente são criadores de tilápia e carpa, a gente agregar valores para esses pratos. Então, nós, com esse objetivo, foi mostrar que a tilápia não só frita, nós temos uma parte de assado, grelhado. Em cima disso tudo, Mauro, a gente fez também, criamos vários molhos, né, para mostrar para o agricultor, ou para quem, né, para quem vai produzir, para quem tem um grande restaurante, que aquele prato que a gente vê na televisão, que é aquela coisa sofisticada, também dá para se fazer com a tilápia e com a carpa. Bem, quem tem um pesque pague, então pode, ao invés de oferecer apenas peixe frito, pode elaborar um cardápio um pouco melhor. Com certeza, Mauro. Por isso que a gente fez um trabalho, né? Hoje nós fizemos 13 tipos de pratos diferenciados. Seria filé de tilápia manieri, que é um molho à base de manteiga e limão. Nós fizemos um filé de tilápia, um molho de champanhe com cogumelos selvagens, ficou uma delícia. Molho de agrião, nós fizemos filé de tilápia com molho de agrião. E nisso tudo, além desse curso, foi mostrar para eles o objetivo de criar novos molhos e mostrar também na parte o que agregar, o que servir junto com essa tilápia, o vegetal que tu vai usar, o arroz que você vai usar, a massa. Então o curso foi uma coisa muito interessante, né? Por parte de quem participou, com certeza viu que não só da tilápia frita se vive hoje, dá para te fazer muito, agregar outras coisas em cima. Quantas pessoas você já treinou em nome da EPAGRE? Quantos produtores já foram beneficiados pelos seus cursos? Olha, Mauro, hoje foram três cursos com 20 pessoas, de 20 a 25 pessoas. Né? Então, essa faixa é uma faixa de 70 pessoas por aí. E agora em novembro, a perspectiva de novos cursos? Sim, em novembro nós temos mais um agora com peixe de água doce também. E parece que em dezembro a gente está negociando para fazer o curso de carneiro também. Perfeito. Nós conversamos com o chefe de cozinha internacional, Peterson Miranda, que reside em Uruçanga e ministra cursos de culinária, de gastronomia à base de peixe e, naturalmente, de outros produtos. Peterson, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado a vocês também. Eu estou à disposição. Assim que precisar de alguma coisa, estamos aí. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, nós conversamos com o engenheiro civil Dálcio Pickler Baesso, especialista em infraestrutura viária rural e que atua nessa área dentro do Santa Catarina Rural pelo DEINFRA. O que o DEINFRA, Dálcio, fará dentro do Santa Catarina Rural? Na realidade, DEINFRA via Secretaria de Estado de Infraestrutura. O DEINFRA é uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura. Na realidade, eu sou integrante dos quadros do DEINFRA e estou à disposição da Secretaria de Infraestrutura para levar adiante essa tarefa das demandas de estrada, de melhoramento de estrada rural no âmbito do projeto Santa Catarina Rural. E já há definido quais estradas serão melhoradas? Não, ainda não. Em princípio, no momento presente, nós temos uma lista de 5 ou 6 pequenos trechos que vamos iniciar o melhoramento por elas. Na realidade, o Santa Catarina Rural é um programa por demanda. Então, as demais instituições que estão ligadas ao programa e de outras áreas no âmbito do programa, elas estão levantando as demandas. Então, nos próximos meses, outras demandas de estradas rurais serão apontadas e oportunamente, então, é que a Secretaria de Infraestrutura inicia seus trabalhos por esse modo, né? Dálcio, e essas 5, 6 estradas que você citou, daria para nominá-las? Ah, se bem me lembro, Pumirim, Santa Rosa de Lima e outros 4 ou 5 municípios que não me recordo no momento. O que sei é que o município Santa Rosa de Lima tem investimentos importantes na área do turismo rural e então nós devemos trabalhar numa estrada que vai justamente fomentar esse tipo de atividade na região. Podem ser estradas federais, estaduais e municipais ou não? Não. Eminentemente, nós somente trabalharemos com estradas de competência municipal. Estradas não pavimentadas, estradas chamadas estradas de chão e de terra, onde nós faremos uma série de melhoramentos de drenagem, alargamento de plataforma, parte de revestimento vegetal, revestimento primário das estradas para melhorar a condição operacional de trânsito, torná-la trafegável o ano inteiro sem problemas de intransitabilidade e coisas do gênero. Isso inclui lajota e asfalto ou não? Estamos pensando nessa possibilidade de, eventualmente, um ou outro segmento ou parte dos segmentos que vamos trabalhar, fazer um tipo de revestimento mais nobre, dependendo da condição local, muito específica, mas é algo que está nos nossos planos. E o objetivo é facilitar o escoamento da produção rural? Sim, perfeito, perfeito. Trabalharemos com segmentos, não basicamente pequenos segmentos, mas segmentos que basicamente integram pequenos corredores municipais que interligam outros corredores ou estradas municipais, interligando mais de um município. Essa é basicamente a nossa proposta. Dálcio, além das estradas terciárias, algum outro trabalho que a Secretaria de Estado da Infraestrutura fará dentro do Santa Catarina Rural? Boa pergunta. Realmente faremos um trabalho de base muito importante a partir do ano que vem, que é um trabalho de capacitação. O que se nota é que, na realidade, o pessoal técnico e operacional das prefeituras não é muito carente nessa área. Então, no âmbito do projeto, faremos um grande programa de capacitação onde faremos vários cursos de treinamento para treinamento de engenheiros das prefeituras, que trabalham nas prefeituras, técnicos de nível médio e também os operadores de máquina que trabalham na manutenção dessas pequenas estradas. Bem, além de melhorar as estradas, então é necessário a manutenção das mesmas, né? Sim, isso é um trabalho concomitante e futuro, e rotineiro, eu diria, né? Há que ser feito sempre, né? Perfeito. Conversamos aqui no Boletim do Santa Catarina Rural com o engenheiro civil Dálcio Pickler Baesso, especialista em infraestrutura viária rural. Para finalizar, Dálcio, infraestrutura viária rural, qual a importância desse setor para o desenvolvimento rural? É vital. Vital porque se levarmos em conta o universo de um país como o nosso, um país continental como o Brasil, onde a sua malha de quase 2 milhões de quilômetros de estradas sobre todos os níveis, temos aí coisa de 1,5 milhão de quilômetros de estradas não pavimentadas e justamente sob a competência municipal. Então, a demanda que o projeto vai atacar é justamente uma demanda muito importante para o meio rural. Perfeito. Dalcio, muito obrigado pelas suas informações e bom trabalho. Muito obrigado pela atenção. Foi um grande prazer dar essas explicações e esclarecimentos a toda a população que nos ouve. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.